A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Esta é muito especial porque estamos na zona de imprensa do Nós Primavera Sound. Já estamos aqui há alguns minutos a resolver problemas técnicos e agora finalmente, em todo o seu esplendor, estamos para o mundo, aqui. Bom, o dia de hoje está com muita chuva e eu estou aqui há cerca de uma hora, portanto não sei ao certo como é que está lá fora. Na zona onde nós estamos, conseguimos ver strobos do palco e estamos mesmo em frente a um dos sítios onde há música muito alta. Acabou agora um dos concertos e outros vão começar em breve. Portanto, estamos a ambientar-nos, estamos a ver o que é que vai acontecer nos próximos minutos. Os planos para as festividades são estar... Temos aqui... Diz? Olá. Olá. Queres juntar a nós? Já estou na nós. Já estás. Estamos aqui. Nós apresenta o Primavera Sound. Pronto. Já temos um convidado. É o Anson. Olá, Anson. Olá, eu gostava mais de sentar-se daquele lado. Vou lá. Achas possível? Eu vou-te ligar aqui o microfone. Normalmente a Isabel lida muito melhor com estes momentos. Deixa ver se... Vais ter um microfone só para ti. Se calhar vais ficar com o meu microfone. Ok. Estás a ouvir? Ainda não? Ah, porque tens que ligar aqui... aqui alguns. Tens um destes e agora tens que ligar no outro sítio. Aqui. Estás pronto? Já está? Só ouves de um lado. É normal, não és tu que estás surdo. É mesmo assim. Portanto, eu tenho comigo o Anson de Lisboa, que não pode falar ainda. Ele está a comer. As bolachas estão boas. Faz com a cabeça só. Eu acho que isto é de 0 a 10, foi claramente um 7. São de chocolate branco. Ok, o teu microfone está apto. Eu vou-te pedir que tenhas algum cuidado a gerir isso. Habitua-te. Espera, vou-te ligar o microfone. Fala. Olá, muito boa tarde. O nome é o Anson de Lisboa. Isso está horrível. Está péssimo, está péssimo. Espera, se cá vamos trocar de microfone. Ok. Espera aí, deixa ver. Vamos lá, vamos lá. É ao vivo, é mais gostoso. Ao vivo é mais gostoso. E agora? Melhorou? Agora, tu estás incrível e eu estou péssimo. Ah. Eu acho que poderíamos fazer os dois juntos, no microfone só. Eu posso ir para aí. Eu acho que é demasiado cedo. É? Ok, está bem. Nesta hora, mas depois conta-me, mais tarde. Conta-me coisas boas. Olha, resolvi um problema, já tenho a emissão. Boa. Já estamos no ar. Ah, estamos no ar, isto não é a gravar? Meu Deus, eu estava falando outra coisa. Não, não, isto é em direto. Olá, estamos em direto, boa tarde, você aí de casa. Podes avisar todos os teus amigos no Twitter. O pessoal no Twitter aparece aí, estamos aqui no Primavera Sound, é um orgulho muito grande estar aqui mais um ano. E pronto, vamos nos aventurar. A chuva já passou, o que é muito bom. Como é que aquilo está lá fora? Tá bom. Eu achei engraçado que o palco SEAT sempre foi aquele palco que nunca teve o seu prestígio, né? Que agora é o seu novo ano. Então as pessoas estão muito acostumadas a ir para o Super Bowl, mas o horário principal aqui era abertura no SEAT. Ok. Então foi uma descoberta, foi um processo de descoberta engraçado. Certo. Hoje foi um problema, porque as pessoas não sabiam para onde é que... Pois era. Mas é uma descoberta. É um palco novo, é um ambiente novo. Tá enorme, tá grande, tá bonito. Tá bem colocado e o melhor de tudo está do lado da comida, o que é mais importante para a gente aqui. O que é que se come aqui? Oh, Anson, desculpa, tu estás mesmo a carregar esta emissão porque eu agora vou fazer uma coisa. Não sei se já reparaste, este microfone está péssimo. Ok. Mas eu trouxe uma toalha de casa. Ah, ok. Vamos usar daqui a pouco isso daqui. Ah, muito bem. E eu acho que assim fica melhor. Ok, vamos lá. É isso. Adoro a música de fundo também, muito gostas? Boa. São os Can. Oh, é muito bom. É a música que salva. Portanto, eu agora estou pronto, estou na plenitude das minhas capacidades. Vamos lá. Anson, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Eu acho que tu és, pelo segundo ano consecutivo, a primeira pessoa a vir às nossas emissões. Ah, é? Portanto, tu vens aqui e vens ver o que é que se passa e vens claramente ao sítio mais importante da zona da press. Nesse exato momento eu tinha que estar a trabalhar, espero que meus supervisores não estejam a ouvir esta emissão, porque eu tinha que estar no outro concerto agora, no palco Super Bowl. Eu passei aqui só para dar um olá, mas já que eu estou aqui sentadinho, vou aproveitar do meu momento fama. Claro que sim. Podes ter quantos quiseres, porque eu vou estar aqui sozinho a maior parte do tempo. Portanto, tá quando bem. Quiseres vir mandar o teu star power, olha, boa, estás boa, mesmo boa, à vontade. O que é que vai acontecer a seguir? Qual é o concerto? O Asahachi. Exatamente, que eu não sei falar em brasileiro, ainda não sei. Mas são da Popstock. Acho que são da Popstock. Acho que vi o Nuno Dias por aí também. Já tiveram por aí. Certo. Acho que sim, pronto. Eu já ouvi na press ali a pedir a pulseira. Portanto, ele à partida já estará cá. Já está aqui, já está aqui. E deve estar para trabalhar também. Sim, sim, sim, sim. Olha, hoje temos muitos concertos muito bons. Fogo, fogo, fogo. Acabou mesmo nesse exato momento. E gostaste? Muito. Traz-me referências muito boas da latinidade do meu sul, da América do Sul. Para quem não sabe, sou brasileiro. E gosto muito do estilo da música. Mistura muito, é muita coisa boa numa só coisa. Feather Drum Misty está aí potente, não é? Já tem fotos dele nas redes sociais logo de manhã cedo no hotel. Eu vi, estava com um ar miserável. Está sempre, mas é lindo. É ele sendo, é o que ele é, lindo. É o charme. E elas gostam. Gosto muito do Mulinex, que é português. É, sim, senhor. Num horário bom. Que não é só abrir, sabe? Num horário às 11, acho que é às 11h20, se eu não me engano. Não tenho muita certeza se é 11h20 ou não. Okay. Mas acho que é isso. Eu acho que é no palco Superbowl. Que num horário bom. E ele trabalha com muita projeção e muita luz. E eu acho que vai ser muito bom. Mas agora tu quebraste as minhas pernas com esta música de fundo, amigo. Pois, eu sei que tu gostaste disto. Sabes que eu agora estou nas redes. Ok. E as tuas redes são particularmente interessantes. Obrigado. Há sempre muita coisa a acontecer. Obrigado, man. E sei que tu gostaste muito disto e era aqui um disco que eu tinha aqui. Eu só escutei as primeiras... E já sei já que, ficaste. Já sei que se trata. Já estás a tremer nas pernas. Estou aqui muito nervoso. Tá bem. Olha, e hoje é um dia particularmente bom. Ainda bem, eu vou ser brasileiro agora nessa próxima frase que eu vou dizer, que é graças a Deus que a chuva cessou. Já parou mesmo? Parou aqui, mesmo, aqui não. Estamos, não, parou mesmo. Parou mesmo completamente, a chuva não chove. Não chove no parque da cidade, o que é muito bom. Eu tinha um impermeável tão giro, não vou poder usar. Ainda posso, mas ainda pode, ainda pode, ainda dá para mandar. Vou falar swag, gente. Ainda dá para usar e mandar o seu swag aí no dia 7 de junho no parque da cidade. E é isso, eu acho que hoje o dia está muito bom. JMXX tá expectável, Lord, Riot, e tipo, muita coisa boa ainda aconteceu hoje. E já só começou e ainda bem que não chove, porque... Oh, Anderson, desculpa, mas eu tenho uma pergunta. Tu tens acesso, estás muitas vezes com os artistas, não é? A quem é que já pagaste fines hoje? É engraçado, é um processo muito engraçado, porque eu sou um gajo que dou-me com todo mundo, gosto de estar com todo mundo, mas aqui atrás, incrivelmente, é um escritório, é um trabalho lá atrás, eu não posso mesmo estar... Não há glamour. Não há glamour lá atrás, é só olá, olá, olá, sim, sim, ou não, sim, porque, pá... É uma vida corrida que eles têm, não é? Tipo, pois é, pois não, é. A gente não pode estar... E é respeitoso também, é um papel engraçado. E eu que gosto muito disso, assumo que gosto muito de estar com o pessoal e rir e beber fino. E lá atrás é um ambiente muito mais... É uma persona do Anderson muito mais séria e muito mais compenetrada, acredito eu. Ficas com um ar mais sorombático. Ah, pá, eu acho que tem aquela coisa de não olhar nos olhos. Eu, okay. Tipo, lembro muito bem da Pat Smith, acho que foi ano retrasado, se eu não me engano, passou por mim. Tremi-me das pernas, mas tipo, estou aqui, vou trabalhar, estou pleno e não posso fazer nada. Tá, não posso fazer nada, eu tenho que ser um invisível aqui. Oh, é tão chatinho isso. Não, é fixe, é muito fixe, porque, epa, pensa, é um ambiente de escritório, não há glamour lá atrás, não há fanatismos, estamos todos no mesmo patamar, sabe, do gênero, pá, eles vão atuar, vão entrar no palco, voltam, entram no carro e vão embora, é o trabalho deles e é muito fixe ver isso sem esse teor de glamour, okay. É ver como fosse um trabalho, e é um trabalho, claro, atenção, e sem ver com glamour é muito mais interessante ainda, porque, pá, lá atrás temos, no caso da Lorde, temos a produção da própria Lorde, tá lá atrás com... no escritório só para ela durante o dia de hoje. Ou seja, ela tem um escritório lá atrás com pessoas a trabalhar para ela no computador, a mandar e-mails, a resolver coisas, e é trabalho. Certo, é um trabalho muito estranho, é uma coisa muito distante, não é? Mas... É muito distante, eu acho que nunca percebi. E só depois de entrar no Primavera a trabalhar cá, acho que desde 2014, acho que eu estou a tocar, é que eu percebi isso, que é um ambiente mesmo de trabalho. Uhum. E o glamour está aqui do lado de fora. E... Aqui na zona da press, desde que tu chegaste, isto iluminou-se. Ah, obrigado, é a minha luz própria. Eu estava a imaginar que tu entravas lá atrás e os artistas ficavam todos, tu contavas piadas e pagavas fios, no final não. Quem me dera seria interessante, mas pá, é esse exercício de ser profissional, pelo menos aqui não, mas é de levar as coisas um bocadinho a sério, e eu acho que resulta bastante bem. E depois, pronto, no caso da Elza Soares foi um momento muito mais icônico, porque estávamos ali no meio de pessoas da minha terra, a falar posso dizer a nossa língua, a minha língua, é o meu dialeto, não sei. E pronto, correu muito bem a relação com a banda da Elza Soares, e o Guilherme, que é o produtor dela, que produziu A Mulher do Fim do Mundo, virou um grande amigo, já veio aqui no Porto, já tivemos a tomar copos. E esses contatos são naturais, ou seja, a gente tenta não força nada e acontece. E acho que no caso da Elza foi muito, muito emocionante carregar ela no colo e pôr ela dentro do carro para ir para o aeroporto. E já agora, para quem está ouvindo, ano passado a Elza participou do São João secretamente, ela esteve aqui. Depois de primavera ela voltou para o Porto e passou mais uma semaninha, ficou hospedada em Matosinhos. Okay. E ainda, acho que ainda foi ver um pouquinho de São João do Porto, que foi incrível. Acho que não saiu isso para a imprensa, não saiu lugar nenhum. Coisa bonita. E eu achei bonito da parte dela ter voltado para cá. Ela gostou muito do Porto, gostou de verdade do Porto. Pronto, olha, Anderson, muito obrigado. Obrigado por teres partilhado isto connosco. Enfim, temos o microfone aberto sempre que quiseres aparecer e contar as tuas vicissitudes neste primavera. Ok, ok. Vou estás agora. À vontade. Vou agora, vamos trabalhar um bocadinho. Vamos trabalhar, né? Agora, vamos agora para aqui concerto, vamos lá. Que horas são? São 6:30. 6:30, com Kanye West de fundo. Ok, já começou o palco nós, vamos lá, Certo. Exatamente, isso é essa mesmo. Vamos lá, pessoal, obrigado, um abraço e até já. Pronto, até já. Sigam o Anderson no Twitter, nas redes sociais, é WANDSON. Espero vocês lá. Beijo, tchau. Até já. Obrigado. Até já. Obrigado, eu. Bom, eu agora vou migrar o microfone para este lado e largar a minha toalha de banho, que devia ter sido lavada antes de vir para aqui. Foi uma falha da minha parte. Bom, estamos aqui na zona da imprensa com uma colega ao meu lado, que está a trabalhar mais do que eu. Na verdade, não parece estar muito. Undertale, isso é uma publicação? É um coletivo? Que é a forma hipster de dizer somos uma publicação, não é? Ah, eu vou-te ler... Certo. Eu também estou a trabalhar. Um pouquinho diferente. Bom, e estamos aqui cheios de colegas e cheios de coisas para fazer. E a verdade é que, enfim, não sabemos para onde é que vamos a seguir. Portanto, o que eu sugiro é que fiquemos com uma das músicas para eu respirar e ir cumprimentar pessoas. E eu volto já a seguir. Vamos ficar aqui talvez mais 40 minutinhos. E depois eu vou voltando ao longo da noite. E vamos combinar desta forma. Vou aparecendo e desapareço. E vou tentar deixar-vos a par do que está a acontecer. De resto, este ano, ao contrário do ano passado, estou munido de mais um gravador e posso ir lá para fora e fazer coisas com ele. Espero que isso também aconteça. Portanto, se calhar vamos ficar com uma música da Lorde, nem a propósito, ela que está no seu escritório a fazer coisas, enquanto outros fazem também coisas para ela. E vamos ouvir a primeira música do seu fantástico disco de 2017, chama-se Melodrama, que passamos várias vezes. E, enfim, espero que gostem. Espero que se divirtam desse lado. Tanto quanto nós deste. E até já. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. New sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I always try, could get my sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. E pronto, cá estamos, de volta a esta emissão especial a partir da Rádio Lisboa para o mundo, em direto a partir do nosso Primavera Sound. Temos muita coisa para fazer hoje, eu já devia estar lá fora, já perdi um concerto porque, enfim, estivemos aqui a resolver coisas e foi um grupo que, pelos vistos, correu bastante bem, os Fogo Fogo. Nós estamos, este ano, mudaram-nos a localização e nós estamos mesmo em frente a um dos palcos, e é o palco SEAT. O que é estranho porque, enfim, como o Anderson já disse, o Primavera normalmente tem dois palcos em simultâneo, que seriam o palco Nós e o palco Superbock. Eu acho que esses dois não mudaram de sítio, mas temos agora um palco novo, que é o que está mesmo atrás de nós. Eu tenho dúvidas em relação ao palco. Havia um palco muito giro, que pelo visto se perdeu, que era o palco ATP, mas acho que agora é o palco Pitchfork. Portanto, há mais palcos, há mais coisas para ver. E é isto, estar na Primavera é saber gerir estas dinâmicas. Vamos ter agora o concerto de uma jovem chamada Waza Hachi. E é isto. Muita, muita coisa. These are the games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. I'm in a dream with a fever. Bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet lime. Night, lose my mind. I know you're feeling it too. Can we keep up with the rules? Portanto, o Zé acabou de confirmar que vai deixar a emissão por minha conta e entro a qualquer hora. Eu tenho algumas dúvidas que isso seja a melhor decisão a tomar, mas enfim, é uma experiência. Vamos fazer uma cobertura um bocado mais abrangente. Hoje temos vários concertos para os quais estou particularmente curioso. Enfim, a Lorde acho que é evidente. Tenho um grande apreço pela sua figura mediática e artística desde o mais recente disco. Mas temos também Father John Misty, para o qual guardo alguma curiosidade. Ouvimos na última emissão e acho estranho, acho interessante, mas acho estranho a postura que ele tem tido em alguns dos seus concertos, necessariamente confrontacional. Enfim, são questões de índole artística que temos vindo a questionar nos últimos tempos, mas enfim, acho que ele está aparentemente interessado nisso, a ver como é que corre. E depois de Father John Misty, Tyler, the Creator, que tem possivelmente é um dos nomes que mais expectativas guarda Se ainda não viram, podem deixar esta emissão agora a meio e vão ao YouTube e vejam o concerto que ele tem dado, ou o concerto que ele deu na NPR, uma rádio pública na América, que foi, enfim, com a sua banda, um registro muito distinto do hip-hop que tinha vindo a fazer. E foi, enfim, é claramente um registro vencedor, muito mais sincero, mais próximo do R&B. E vai ser certamente um dos momentos grandes deste ano e deste palco. Se calhar ficamos com essa mesmo. O disco Flower Boy, também de 2017. E esta canção lindíssima chama-se You Again. Ficamos com ela um bocadinho enquanto eu me reorganizo neste caos que é a zona de imprensa. Até já. Wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? Can I? And can you make it last forever? Can you? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. I said, okay, my infatuation, it translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them roast in the cheeks, yeah, it's them dirt color eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Can you? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'm gonna see you again. Ficamos com a lindíssima música de Tyler, The Creator, chama-se See You Again. Eu não sei se alguém já avisou a minha mãe que estamos no ar, se ela não sabe, alguém que o faça, por favor. De resto, há também uma figura que sempre esteve presente nestas emissões e que hoje não está, Isabel Leiroz, já mandou mensagem e já fez saber que acha uma péssima ideia que o Zé me deixe a linha aberta. Vamos ver como é que corre. E a Isabel, pelos vistos, vai-nos fazer companhia daqui a pouco. E eu espero ansiosamente, porque isto sem ela não é a mesma coisa. Recordo com saudade o ano passado, quando vimos o concerto de Elsa Soares na Press, através do canal Arte, que julgo que este ano não está a fazer as transmissões do concerto, de concertos em geral, mas o ano passado fez um ótimo trabalho. Vimos, por exemplo, Angel Olsen e Elsa Soares. Podíamos ter visto ao vivo, mas fomos um pouco palermas e vimos na zona da Press. De resto, isto sem ela não é de facto a mesma coisa, porque tinha um star power que eu simplesmente não tenho. Está aqui muita gente, mas estão todos a trabalhar, e há muita gente que escreve, e há gente que tira fotografias e que depois tem que as editar, e nós, enfim, estamos a fazer uma emissão em direto, que também resulta, e as pessoas pensam que isto é trabalho mesmo muito sério. Bom, a Isabel já está a ligar, vamos ver se conseguimos pô-la a participar nesta emissão. Isabel está quase. Deixa ver se atender. Belinha. Desligou a ligação. Boa. Não. vamos tentar chamar outra vez. Preciso muito da tua presença aqui. Estás a ouvir? Sim. Olá, ouves-me bem? Perfeitamente. Completamente. Ótimo, que maravilha. Tenho tantas saudades tuas, Isabel. Volta, estás perdoada. Eu já estou no ar. Já estás. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Então, onde é que tu estás? Porquê que não estás aqui? Eu estou em Lisboa. Okay. Olha, qual é a frequência da Rádio Lisboa em Lisboa? A frequência da Rádio Lisboa não existe, porque a Rádio Lisboa é uma rádio exclusivamente online. Estamos na vanguarda da distribuição. É sempre Lisboa, radiolisboa.pt. Sempre, sim. Sempre. Mas podes ver em mobile também. Portanto, não há problemas. O que eu estou a fazer? Estou a ouvir a emissão. Estás a ouvir a ti próprio? Não me estou a ouvir a mim própria neste momento. Não sei como é que funciona a rádio, a magia da rádio. Mas estava a ouvir-te, estavas a portar-te muito bem. Ah, obrigado. Considerando, enfim, os limites daquilo que é possível fazer, não é? Muito obrigado. Então, conta-me coisas, como é que está a correr o primavera? Olha, está a correr bem, já vi aqui algumas caras conhecidas e já esteve cá o Hansen, já deu a sua opinião e já falou aqui connosco um bocadito. Não pagou fim aos artistas. Este ano vais cumprir o teu sonho de fazer a emissão sentado no relvado? Não, sabes que logisticamente. Sabes que este era o ano certo para isso. Pois era, não, olha. Eu saí de Braga, estava com muita chuva, cheguei aqui, chuviscava e pelo visto agora já parou, não sei como é que vai estar amanhã. Aqui estão 30 graus. A sério? Só que não. Ah. Não, não está. Quase, enganaste-me, por pouco. Não, eu posso mandar um beijinho à Inês Lopes? Sim, claro que sim, porque não? Então diz-lhe, quando ela passar por isto que eu mando beijinhos. Quem é a Inês Lopes? E beijinhos ao Zé Pimentel. Ah, o Zé Pimentel, ele está a ouvir. A Inês Lopes, acho que não é Inês Lopes que queres mandar beijinhos. Acho que é outra Inês. Ou não? Então diz-lhe que eu mando beijinhos. Sim, mando beijinhos a toda a gente. Mandas beijinhos a toda a gente. Então o que é que tu já viste de concertos? Olha, não vi nada. Sabes que nós agora temos um palco mesmo à nossa frente. Temos o palco SEAT. Eu ainda não vi, ainda não fui este ano, como deves imaginar, ainda não faço ideia como é que está isso organizado. Olha, mas está muito estranho porque tens na mesma os dois palcos, o Nós e o Superboc, e temos um palco mesmo em frente à área da Press, que mudaram o sítio. Muito bem, mas sabes o que é que o povo agora diz? O quê? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Não, eu... Ai, desculpa, eu vou entranhar de certeza absoluta, mas por exemplo, nós vamos ter Father John Misty a atuar à nossa frente. Fantástico. É coisa que eu vi uma vez em Paredes de Cor e não quero repetir para mais. Eu também vi esse concerto e fiquei com essa opinião também. Mas eu não. Quero ficar com aquela ideia boa. Não vale a pena estragar as minhas memórias de Father John Misty. Por isso, estou triste por perder este concerto. Tenho muita pena de não ver Tyler, The Creator, mas olhando para o panorama atual dos festivais de verão, enfim, no próximo ano ele cá estará em Lisboa, precisamente, portanto surgirá a oportunidade de ver Tyler em palco. Para além que eu gostava muito de ter visto para Tyler quando ele ainda era dos mais discretos. Menos famoso, portanto. O Tyler? O The Creator? Ah, sim, menos famoso, ok, está bem. Menos famoso. No início. Devia ser mais interessante. Amanhã tenho muita, muita pena de perder Shellac. Tu não vens amanhã? Não venho amanhã, chego ao Porto, meia-noite e 30, uma. Talvez apanhe Steve Albini no hotel, mas isso já são conversas. Isso já são outros clientes. Já não chego a tempo. Vais perder, a missa anual do Shellac, então? É verdade. Curiosamente, porque isto é feito de ciclos, perdi-os em 2012, precisamente por estar em Lisboa, e também porque estava a chover muito nesse fim de semana e eu não quis arriscar ir ao Primavera e apanhar uma grande molha. Por isso, olha, eu estava cá nesse ano. O universo é assim, a história é cíclica, tudo se repete. E eu, nesse ano, choveu de tal forma que um dos palcos, o que é atualmente choveu de o palco tal forma nós, que eu não fui. Certo, isso também, mas o palco nós na altura ficou sem cobertura, na altura não era palco nós, era o palco Ótimos. E ficou sem a cobertura a lona de trás e tiveram que cancelar concertos, na altura isso, cancelaram os Dead Cab. No próximo ano o Shellac vai ser ainda melhor do que este, vai ser ainda mais incrível. Ótimo. Também tenho muita pena de perder amanhã O Nick Cave. Não, isso é no sábado. É no sábado? É no sábado. Tenho muita pena de ver Thundercats. Também vai ser um bom concerto. Nunca vi. Nick Cave é no sábado. Nick Cave é no sábado. Eu vou ao último pois é. E vou apanhar tudo aquilo que eu, na verdade, vou ver. Quer dizer, eu quero ver muito Nick Cave, quero muito ver Mogwai, quero muito ver o Luís de Ver, The War on Drugs, também. Nils Fram, que é uma excelente hora, 11h30, preparadíssima para ir para a caminha. E quero ver a Arca e quero ver tudo o que vai passar no sábado. Mas tenho muita pena de não ir amanhã. O Arca vai ser muito tardinho. Eu estava à espera que fosse um pouco mais cedo. Mas se calhar até ajustado. Vai ser na hora. Na verdade, vai ser na hora certa, 2:30, para fechar. Para começar a fechar a festa, vai ser incrível. Pois. E não podemos perder Public Service Broadcasting. Vai ser também alto concerto. Achas que sim? Eu já os vi em Paredes de Coura. Sim, e foi alto. Foi muito bom. Foi muito gostoso. E este ano vai ser ainda melhor. Aquilo é um conceito muito engraçado. Mas, não sei, é uma coisa que não devia resultar, mas resulta. Mas resulta muito bem, sim. Portanto, não sei. Muito bem. Olha, como é que está aí a área de imprensa? Parece que estás em casa. Está muito silencioso. Achas que sim? Pois, isto já esteve mais dinâmico. Entretanto, começaram os concertos e na altura não havia luz. Sabes que quando cheguei não havia luz e o pessoal estava... E tu chegaste e deste luz? Não, foi pouco depois. Não sei se está relacionado. Bem. Mas não havendo eletricidade, as pessoas comungam de uma outra forma. E agora toda a gente trabalha. Posso pedir uma música para me despedir claro do grande auditório da Rádio claro Lisboa? Diz-me, o que é que queres? O que é que tu tens? Pode ser qualquer coisa? É assim, é um jogo de probabilidades. No limite do possível. É um jogo também de probabilidades. Também não é preciso exagerar. Também não é preciso exagerar. Espera aí, então, Isabel é uma intelectual. Aqui para as despedidas. Olha, queres esta? Queres esta? Espera aí. Não deixes o pessoal assim. Diz-me, qual é que queres? Eu. Passei a tua favorita. Pode ser Shalek. Bolas. Prayer to God. Espera. Em que ele diz, just fucking kill them. Vamos ter que recorrer ao padrinho YouTube. Bom, então pode ser outra coisa qualquer. Não, outra pode coisa. Pode ser Fever Ray. Olha, tenho. Esse tenho o último dela. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. É tudo mau, portanto. Boa. Este álbum não foi um grande regresso de Fever Ray. O anterior, aqueles grandes hinos, o When I Grow Up, por exemplo, são grandes malhas. Não sou grande conhecedor da sua carreira. Qual Mas era vias? Que tu querias dos, do Shellac? Prayer to God. Sim. Ok. Parece uma boa forma de regressarmos à emissão. Certo, vamos ver o que é que vai acontecer. Isabel, sinto muito a tua falta aqui. Muito bem, Alexandre. Mas amanhã chegou aí o tempo do after e depois no sábado temos o dia todo para curtir. Quem me dera que chegasse a tempo do after. E chego. Chegas mesmo? Chego à 00:30. Ok, ótimo. Se me quiseres ir buscar, aonde? Estás à vontade. Isso eu não posso dizer, senão os meus fãs ficarão lá à minha espera. Não dá, isso não posso, tá bem. Não posso revelar. Pronto. Não posso revelar que vou de rede dos preços como aos pobres. Isabel, assim me despeço. Muito e bem. E guardo muitas saudades. Tudo bom. Um bem-aja para vocês. Muito obrigado. Continuem a ser rádio. Um beijinho ao Zé Pimentel. Ele que me manda a frequência da Rádio Lisboa, em Lisboa, que eu agora vivo cá, portanto... Pois é, vocês deviam encontrar-se mais vezes. Pois é, e fazer grandes coisas. Pois, enfim, é uma oportunidade que se como, como planear o teu despedimento? Portanto, acho que era uma boa ideia. Enfim, tá bom? Vamos lá, vamos à nossa vida. Vamos ficar com o Shellac. Até já. Tchau, tchau. Bom, ficamos com a sugestão da Isabel, vamos ouvir o Shellac com o Prayer to God, do seu álbum de 2000, chama-se 1000 Hertz. E eu lembro-me perfeitamente que no ano passado ouvimos esta também. Portanto, estamos também nós a criar a nossa própria igreja com o Shellac e a sua música. Eu volto já a seguir. Até já. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hertz. To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were alone. Kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him just fucking kill him, I don't care if it hurts. Yes, I do, I want it to. fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come and fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him already, kill him. Kill him, kill him, just fucking kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Amen. Foi a sugestão da Isabel Leiroz, que pelos vistos virá a tempo do after de amanhã, e depois sábado estará connosco, não nesta emissão, porque, enfim, será impossível, mas... Hoje, e ao longo dos próximos dias, vou ter comigo o Guilherme Gaspar, que é um dos meus grandes amigos e um grande fã da Mosca também, que me vai dar uma ajuda nesta reportagem para a Rádio Lisboa. Ele vem munido da sua máquina fotográfica e vamos tentar fazer uma bonita reportagem juntos. Portanto, ele ainda hoje aparecerá por aqui, mas não agora, porque nesta altura deve estar a curtir imenso os concertos que estão a acontecer. Bom, eu fico por aqui mais um bocadinho e, como já disse, vamos entrar em contacto várias vezes. Quando vir por volta de um pouco depois da meia-noite, talvez entre Lorde e Tyler consiga passar aqui um bocadinho, mas são dois concertos quase consecutivos e não queria perder pitada. Tenho enormíssimas expectativas para o concerto de Lorde, para o concerto de Tyler também, mas enfim, já falamos sobre isso. Outros nomes que também vão estar por aqui hoje, além de Father John Misty, que também já mencionamos, vamos ter os Rai, que devem estar quase a começar daqui a uma hora, mas mesmo a começar vamos ter os Twilight Sad, que são um projeto com o qual eu não estou todo familiarizado, e creio que até são dos nomes mais antigos que vão estar nesta edição do nosso Primavera Sound. Uma das minhas pequenas quesílias no cartaz deste ano prende-se com a falta de nomes com alguma história. Nesse sentido, acho que Nick Cave é o expoente máximo desse meu desejo de ver grandes bandas. Temos o Shellac também, mas de resto parece-me haver uma aposta que veremos se acertada ou não no final do festival, em nomes mais emergentes e que estão neste momento a construir a sua carreira. Temos, por exemplo, os Superorganism, são uma espécie de supergrupo muito catita de música pop e que de certa forma abraçam a experimentação na sua música, podemos ouvi-los daqui a pouco. Temos também uma série de cantautores que estão também a começar agora a sua carreira. Falo, por exemplo, de Yellow Days, que são um nome relativamente emergente, um cantautor no estilo do que é, por exemplo, o King Cruel. Depois há mais alguns nomes que já estão de certa forma consolidados. Thundercat vai ser um concerto enormíssimo. Eu tive a informação, porque, enfim, tentei pedir uma entrevista com Thundercat e não será possível. Pelos vistos, parece que está com alguns problemas na voz. Espero que isso não seja um detrimento ao seu belíssimo concerto. Ele vem este ano, quando no ano passado já tivemos Flying Lotus e há uns anos atrás também Kendrick Lamar. São, de certa forma, todos parte da mesma família. Uma enormíssima, muito talentosa família que, enfim, todos os anos marca presença neste nosso Primavera Sound. De resto, vai ser mais uma ótima edição deste festival. Estou com altíssimas expectativas. É isto. Se calhar volto mais daqui a pouco. Vamos alertando. Fiquem atentos ao Facebook da Mosca e também ao da Rádio Lisboa. Não sei como é que está o Twitter da Rádio Lisboa, mas se calhar também era uma boa altura para começarmos a publicitar por lá também. E se calhar ficamos agora com uma brevíssima canção do Father John Misty, Nós ouvimos, como disse, há alguns dias numa das emissões da Mosca, uma das músicas de Pure Comedy, num dos últimos concertos que ele deu, aliás, num concerto de 2016, ele teve um momento de confronto com o público que foi absolutamente delicioso. E gostava de perceber se ele vai repetir essa postura aqui no nosso Primavera Sound. Acho que há um óbvio contraste dentro o que deverá ser a música autêntica, sincera, com uma mensagem genuína, e grandes festivais como são também este nosso Primavera Sound. Vamos ver como é que isso corre. Entretanto, chegou aqui alguém que poderá entrar na nossa emissão. Deixem-me só perguntar aqui um bocadinho. Ele parece que se vai juntar a nós, mas que ainda vai martelar ali algumas coisas. Temos aqui um profissional do jornalismo. Olha, vou dar este microfone. Não? O que é que agir para aqui? Ah, fica aí. Oh, não sei o que agir para aqui, mas eu vou dar este microfone. Que é o bom. Oh. Estou em direto? Estás. Olá! Boa noite! Vou entretendo o público, disse ele, como se eu fosse palhaço. Sou, um bocadinho. Vou entretendo o público. Olhem, está frio. Ao contrário do Renato Seabra, não está sol no Porto. Como é que está aqui? Olha, não estou a ouvir nos fones. Não, continuo sem te ouvir. Estou a ouvir a mim, mas não te ouço a ti. Pronto. Ok. Como é que está aquilo lá fora? Não sei, agora estive no backstage a entrevistar o Molinex. Portanto, correu minimamente bem. Apesar de termos tido uns problemas técnicos, acabou por correr bem. É, para não apanhar chuva. Eu continuo sem te ouvir, mas tudo bem. Para apanhar chuva no microfone era um bocado chato. Agora estou a ouvir uma musiquinha. Nick Cave, um dos grandes. Já ouves? Agora já te ouço. Ah, maravilha. Este microfone está miserável. Ah, como a nossa vida, portanto. É, cá estamos. Cá estamos, a apanhar chuva, nós outono sound. Esperemos que os Death Cab for Cutie não cancelem. Os três que estão no cartaz, mas roubar aqui uma bolacha. Tu estavas cá no primeiro ano? Não, foi o ano em que falhei largamente e detesto ter falhado esse ano, porque foi o ano em que a melhor banda do mundo, tirando de mão morta, que são os Saint-Étienne, vieram cá e toda a gente falou mal e gozaram comigo por acharem terem sido que foi um concerto mau, e eu fiquei a odiar toda a gente para todo o sempre. Que não é difícil da tua parte. Não é difícil da minha parte, mas darem-te mais motivos. Já é de nascença, mas pronto, de vez em quando há um ódio perpétuo em que eu penso, epá, odeio aquela pessoa, mas vou chilar. E depois há um ódio visceral em que eu só quero degolá-las. Pronto, eu não te apresentei, o teu nome é Paulo Cecílio. Exatamente. E és um nome conhecidíssimo. Andas um bocado desaparecido, acho eu. Achas que ando desaparecido? Eu tenho ideia, eu também sei um pouco das redes, mas... Sim, ok, se tu achas que eu estou desaparecido, o que direi dizer? Dica, apagaste o Facebook. Mas tens escrito, eu apresentando-te de uma forma mais geral, tu escrevias na altura para o Body Space. Ainda escrevo para o Body Space? Ainda escreves? Eu tenho ido ao Body Space de vez em quando, ainda vou lá... Não faças isso, ninguém lê aquele saco. É, eu gosto muito, e depois lembro-me da altura em que tu colaboraste com a Wire. Verdade, aconteceu duas vezes. Dois artigos, sim. Dois artigos, sim senhor. E de resto és uma das nossas autoridades nacionais no Fala sim, Mal. Sim, uma lenda viva, a rasgar de alto a baixo nomes. Já hoje vai acontecer, porque eu vou ver Fada John Misty, portanto vai acontecer. Já viste alguma vez? Vi 10 minutos no Alive de há uns anos e jurei para nunca mais, mas infelizmente vou ter de ver hoje. Acho que foi essa live em que alguém lhe atirou um sutiã. Já não saberei responder-te a isso. Sei que... Há demasiada gente a gostar de falar da John Misty. E agora tenho aqui o Anson a roubar-me bolachas também. Ele já esteve cá a falar o rei do Instagram. Do seu paga finismo. Ele há bocado entrou connosco, comigo e com a Rita, para entrevistar os Fogo e apresentou-se: olá, eu sou brasileiro. E obviamente eu tive-me escangalhar a rir. É possivelmente uma das melhores apresentações de sempre. Olha, como é que correu a entrevista à Molinex? Estamos a ouvir agora em fundo. Correu bem, lá está, tivemos uns problemas de som, mas consegui dar a volta àquilo. Ele fez respondeu bastante bem às perguntas que eu lhe fiz, que não foram grande coisa. Quando assim é sempre fixe. Quando o artista não me odeia logo à partida, é sempre fixe. Levaste aquelas perguntas pré-definidas, não é? Claro, pelo menos olho porque é Molinex e não Singer, porque sou um idiota. Mas pronto, ele levou bem e tal. Já o tinha conhecido antes, ele é um porreiro. A música dele também é bastante fixe. Sim. Correu bem. Vai atuar hoje? Eu tive de tocar isto, foi às 11h20 no palco Super Bowl. Certo, como é que foi a entrevista? Como é que foi? Sim, em termos logísticos, tu fizeste para o SAP 24? Foi para o SAP 24 em formato live, portanto estava no Facebook, portanto podem ir ao Facebook ver a minha figura triste. Durou 10 minutos, foi assim uma coisa mais rápida, ao contrário dos Fogo Fogo, que também podem ir ao SAP 24 ver, ao Facebook do SAP 24 ver. Como é que tu lidas com a pressão de fazer a Facebook live? Tento ficar muito bêbado, infelizmente hoje ainda não bebi, mas normalmente tento ficar muito bêbado. Mas pronto, eu ainda estou em modo acomodar-me a estar no Porto com chuva. Sim, convenhamos que tudo é melhor no Porto, exceto a chuva, que é péssima em qualquer cidade do mundo. Pois, pronto, não sei se é bem em qualquer cidade. Sim, há cidades onde chove 300 dias por ano. E eles calibram melhor com isso. Olha, Paulo, o que é que tu queres muito ver este ano? O que eu quero muito ver sempre são as bandas que ninguém conhece. Certo. Que acontece muitas vezes porque eu sou um hipster, desgraçado. O que eu quero ver este ano começa, deixa-me tentar lembrar, Zillenarder, sempre, que é uma banda que mistura black metal com gospel. E eu sou grande fã de black metal. Quem está a ouvir não pode ver, mas eu estou com o Dead Mayhem, portanto. E estás com um ar miserável? Estou com um ar miserável também. Sempre, a tentar cortar os pulsos e a falhar. Só para manter aquela toada que estive no mês passado em Barroselas, portanto, agora continuo a ver aqui a metalada. Do Nick Cave vou rever. Eu gostei muito quando ele tocou aqui na Primavera há uns anos, não pelo concerto em cima, mas por estarem miúdas 13 anos pasmadas com o ar do Nick Cave em palco. Não sei se será Daddy Issues, não faço ideia. O que é que toca mais? Hoje vou ver... o Father John, que detesto de morte. Vou ver o Twilight Set, que já vi e não me lembro. Ele agora está a mudar os horários. Sim. Quem são esses sujeitos do Twilight Set? São uma banda escocesa que tocam assim um... aquele post-punk normal que se começou a ouvir no início do milénio, das bandas que gostavam muito de Joy Division, então quiseram imitar o Ian Curtis a ser muito deprimidos. Bem, eles são escoceses, portanto são deprimidos por nascença, mas isto são um bocado xenófobo. Estás à vontade. Não, acho que as pessoas já as redes sociais é um bocado chato com a xenofobia, mas eu não sou xenófobo. As pessoas já lidam com isso, com a tua personagem. É, espero que continuem a lidar não de uma forma alegre e não a quererem partir o focinho. O que é que há mais aqui? Tyler the Creator, ok, finalmente vai estar em Portugal. Tyler the Creator, que deu origem a uma das melhores t-shirts de sempre que eu já vi em festivais, que foi um tipo no Super Bowl do ano passado, onde ele era suposto ter tocado. Sim, acho que cancelou, ele cancelou. E havia um miúdo que lá estava que tinha uma t-shirt do tweet dele a dizer desculpa em Portugal, mas não vou conseguir ir. Eu sei, isso é genial. O que eu quero mais ver é A$AP Rocky. Eu estou a dar muito no hip-hop, mas é porque também já estou um bocadinho farto dos parolos que só querem ouvir rock e guitarras e eu não tenho pachorra para essa gente. Certo, já estás a migrar bem o teu gosto musical. Sim, eu comecei a falar de black metal, continuo no black, mas não é metal. Quero ver o A$AP Rocky porque acho alguma piada aquilo que ele faz. Quero ver os Grizzly Bear, que acho que nunca vi. Zillenarder já falei. Shellac, que vale sempre a pena, os chutes do festival. Thundercat tem-me dito coisas boas, não sei se vou conseguir ir ver. Mas vai acontecer alguma coisa ao mesmo tempo que Thundercat e acho que é Fartet? Ah, então se é Fartet, obrigado, mas dispensamos. Então, mas eu não estou a querer ver Fartet. Se calhar vou ver Thundercat, mas eu nunca ouvi, está toda a gente a falar bem e eu quero confirmar se é realmente bom ou se as pessoas, como é que tu uma vez dúvidas? Mais, me estão a enganar-me. Como é que é possível teres dúvidas depois? Eu tenho sempre dúvidas sobre tudo, menos sobre a grandeza do Futebol Clube do Porto. Olha, Metá, estamos a falar há bocado, é uma das bandas que eu quero mais ver, acho que eles são fantásticos mesmo. Uma banda brasileira relativamente recente, tem 5, 6 anos de existência. Tem uma vocalista incrível, que é a Sara Marçal, que também tem um disco a solo muito, muito bom. Para quem gosta de Elza Soares, não se dá talvez a mesma onda feminista, mas em termos de som, de pegar na música brasileira e tentar fazer uma coisa completamente diferente, é bastante similar à Elza Soares. Portanto, quem gostar vai adorar este concerto Metá. Fora isso, Luís Severo, um dos grandes, um abraço para ele. Aliás, eu sou capaz de dizer mais o que é que não vou ver, que é War on Drugs, que é lixo. acho complicado, esses nomes vêm cá tantas vezes. Sim, já começa a cansar um bocado também. E haver ainda entusiasmo para os ver, eu acho. Pois, lá está, é a malta que quero ver guitarrinhas em palco. Mas também já tiveram várias fases, não é? Porque eu já os vi no Alive há muitos anos. Sim, esse foi o concerto em que eu durei 15 minutos e jurei para nunca mais. E desta vez não vou ter de desver, portanto. Para em 2013. Sim, 2013, exatamente. Entretanto, eles acho que na altura ainda tinham o Kurt Weill, que já saiu. Sim, e verdade. Depois tiveram aquele disco do o revival de Bruce Springsteen. Comparar o Warren Drugs com Bruce Springsteen é uma loucura. Não, mas tão era grande, assim uma cena muito. Mas tão grande. Não és a primeira pessoa a fazê-lo. Não, não serás a não, última, sei, mas o não. Inferno é um lugar muito grande e, portanto, vocês terão lá o vosso, cabemos todos, vosso cantinho. Pronto, está bem. Olha. E é isto. Eu acho que não quero ver mais nada sem ser obrigado. É? Está bem. E em termos de. Enfim, eu sei que é uma pergunta complicada porque nós normalmente fazemos este balanço quando terminamos, mas em termos de expectativas que tu tens deste ano para os outros anos, o que é que tu sentes? Eu sinto que está demasiada chuva e demasiado frio e eu não merecia isto, porque eu fiz 400 km para vir para aqui, eu não merecia estar rodeado de chuva, sem ver miúdas de calções, todo desgraçado da cabeça aos pés, tenho os pés encharcados, vou apanhar uma pneumonia. Eu só peço um bocadinho de sol, por favor, mas acho que não vão fazer. São Pedro não vai fazer esse bem. Ele sabe o que casa gasta. São Paulo, eu acho que a incidência de síndrome gripal vai ter um epicentro fortíssimo no parque da cidade nos próximos dias. Pois, ou gripe ou pneumonia, esperemos. Fazes parte deste movimento e eu espero que te sintas incluído e que te sintas feliz no meio de nós. Eu sinto-me sempre incluído. Portanto, quando estou bêbado, agora não estou. Também podemos tratar disso. Podemos, paga finos. Podemos tratar disso. Os ouvintes que paguem finos. Acho que não, porque estão todos em Lisboa. Não, não podem vir aqui pagar finos, é uma pena. Os teus ouvintes estão todos em Lisboa? Não, na verdade não sei, eu não te vou dizer quantos ouvintes é que tenho agora. É que temos não, não, estamos aqui pelo menos dois, não é? Olha, está aqui. A Rita também pode dizer algumas coisas para o programa. Sim, Rita, o que é que trazes para comer? O que é que trazes? Traz bolachas. A Rita esteve a falar com alguém. Estamos em direto, Rita. Ela trouxe bolachas e... A Rita está mais interessada no... Já no catering, está mais interessada. Já as meteu na mochila e não vai partilhar. Podemos avançar que a Rita não partilha. Rita sei o que a Rita veio ver, é mau colar. Rita partilhará por quando passado alimentou-se, graças às bolachas deste da Vieira de Castro. Que é verdade. Olha, por acaso, uma salva de palmas para o Grito de Primavera este ano pôs bolachas. Não, mas o ano passado também tinham. Ok, o ano passado eu não estive aqui dentro. Ah, mas tinha bolachas. Isto é Vieira de Castro, já agora podemos deixar uma palavrinha de apreço. Ah, é Vieira? Olha, Rita Vieira, cá está. Olha, é família. Estão a jogar em família. Vocês não estão a ver, eu estou a falar de boca cheia, peço desculpa. Mas uma das pessoas está a falar com uma toalha de banho em torno do microfone. Ele já disse, ele já fez essa. Sim. Maravilhoso. Eu preciso daquelas coisas para tapar o vento e não tenho, portanto eu acho que vou assim lá para fora. Ele está a tentar mascarar a voz, na verdade é vítima de violência e não quer que saiba porque está um processo pendente e ele não pode assumir a sua identidade. Bom, a Rita está a fazer declarações e são alocações graves que vamos ter que resolver em breve. Tens boa voz de rádio, meu. Olha, devias ter uma rádio. Eu nem sequer estou a tentar agora. Nem sequer estou a tentar. Tried so hard. Mas pronto, é isto, Paulo. Eu acho que agora, se calhar, vamos lá para fora. Não, não vamos. Por acaso agora não chove. Portanto, não, mas ir. Acho que já parou de chover ou não? Por acaso parou de chover há umas horinhas, o que é fixe, mas os meus pés ainda estão melhores. Pois. Eu tenho aqui uma toalha de banho. Já sei. Podemos ir dar um mergulho ali no rio. Onde é que é o rio? É ali ao pé do backstage. Ah, o rio do Parque da Cidade. Pronto. Tenho de ver tua light set. Vai lá. E sim, eu acho que também vou dar uma vista de olhos. Paulo, muito obrigado. Música deprimente. Até à próxima. Tô chá. Até já. Bom, e ficamos com o Paulo. Paulo, por favor, passa-me o microfone para este lado outra vez. Muito obrigado. E agora vou retomar a emissão com o meu... Até já. Bom, agradecemos ao Paulo e volto agora para este microfone que tem sempre outro carisma. Eu acho que está na altura de abandonar as festividades. Eu volto em breve, vou agora lanchar, vou ouvir alguma música, que é também para isso que cá estamos, e volto, aviso com antecedência para que possam todos juntar-se à volta da telefonia. Entretanto, se tiverem alguma consideração a deixar, não se esqueçam que podem participar ativamente nesta emissão. Temos o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. Podem também mandar mensagem para o Facebook da Rádio Lisboa, que eles tratarão de redirecionar. Como disse, eu estou em frente

Essa pena é mais que perfeita, ela é estreitamente lenta e na pele morta.